tu so podes encontrar a paz que o mundo tem pra te dar. Por um momento só podes ver também tudo aquilo que sonhaste um dia ter aqui. Por um momento só poderás dizer a felicidade tenho no coração. Por um momento só podes tu pensar dos meus problemas tenho solução. Mas então verás que não és feliz sem ter a paz de Jesus, o Senhor. E precisas hoje mesmo aceitar o seu amor. Por um momento só, eu sei que a vida tem delícias mil, mas eternamente a paz deste mundo jamais existiu. Por um momento só, quantas vezes ouvi uma linda canção alguém entoar. Por um momento só um viciado eu vi, por um instante apenas se acalmar. Por um momento só poderás dizer a felicidade tenho no coração. Por um momento só podes tu pensar dos meus problemas tenho solução. Mas então verás que não és feliz sem ter a paz de Jesus, o Senhor. E precisas hoje mesmo aceitar o seu amor. Por um momento só, eu sei que a vida